Tom. DJ Tom. Alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. Estamos aqui ao vivo no Calçadão. DJ Tom. Vejo em ti a paz que eu perdi. Olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos posso esquecer o que sofri. Descobri que tu nasceu pra mim. Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. Já por aqui, meu amigo DJ Nenê. Minha Nathalie. Um abraço pra você. Tá com você aí. Do meu padrinho Grandalhão Ieca, vice-prefeito do Acará. Isso aqui, ao lado da madrinha também. E ela, a rainha das coxinhas. Oi. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Estamos aqui gravando ao vivo no Calçadão. DJ Jean arrebentou. E agora chega o Tom pra falar em saudade assim pra você. Como é que é? Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Minha amiga Érica, isso aqui também com a gente. Um abraço. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Tom Máximo. Seu abraço, fazendo de mim pouco caso. DJ Tom, por que usar tanta ironia só pra me ferir? Saudade aqui no Calçadão, viu? Por que esse gesto tão falso? Como é que é? Maneiras cruéis e tão frias. Bora, Rogerinho, tá 0-0 aqui. Desprezo que eu sei, você não sente por mim. Saudade. Pra quê? Se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Eu sou toda sua alegria e você minha paz. Se há meu amor um motivo, você deve me perdoar. Porque jamais conseguiria de mim se afastar. Eu quero você sempre perto, sem tempo certo, pra te ver e te abraçar. Preciso de você comigo, por toda a vida, meu amor. amor, quero lhe dar. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Estamos aqui no calçadão e claro, a gente tocando aquele baile da saudade pra você que dá valor. Por que esse gesto tão falso, maneiras cruéis e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei. Como é que tá o tucano aqui atrás, hein? Sente por mim. Pra que, se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Eu sou toda sua alegria. Nosso amigo Tio Pureza, minha paz, já aqui com a gente, aí Tio Pureza. Se há meu amor um motivo, você deve me perdoar. Porque jamais conseguiria de mim se afastar. Eu quero você sempre perto, sem tempo certo. Baile da saudade. Pra te ver e te abraçar. Preciso de você comigo. Por todas as músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Você é tudo que eu queria, meu amor, minha alegria, a razão do meu viver. E o nome dela? Marisa, eu lhe vejo todo dia e não perco a esperança de você ser minha um dia. DJ Tom. Marisa, eu lhe vejo todo dia e não perco a esperança de você ser minha um dia. Fico triste em vê-la em outros braços, pra mim é um fracasso. Vem, Marisa, me consolar. Esqueça o que essa gente vai dizer. O importante é que eu estou loucamente por você. Você já chegou aqui, meu Deus do céu! Olha quem tá na área aí, Moisés! Nosso amigo bonitão, lá da 6 de setembro! Ei, bonitão! Fico triste em vê-la em outros braços, pra mim é um fracasso. Vem, Marisa, me consolar. Esqueça o que essa gente vai dizer. O importante é que eu estou loucamente. Saudade no calçadão e assim, ó. Distância ingrata que está nos separando. Uhul! É tão longa, meu bem, que eu não estou suportando. A saudade é tão grande, o amor, meu amor, bem maior. Minhas noites são tristes, vazias e eu vivo tão só. Sou infeliz, pois não tenho você perto de mim. Sua ausência é triste assim, triste pra mim. Esta distância me deixa chorar e não consigo a saudade afastar, afastar. Eu não sei quanto tempo ainda eu vou esperar pra fugir da distância ingrata que me faz chorar. Quero sorrir, ter mais vida no olhar. Quero que seja mais lindo o luar. Eu já nem sei o que fazer com a saudade sem ter você. Eu vivo a chorar, eu vivo a sofrer, pois estou longe, meu bem, de você, de você. Baile da Saudade. Pra você recordar. Baile da Saudade. DJ Nenê tá na área. Quero sorrir, ter mais vida no olhar. Meu amigo DJ Merendinha tá aqui com a gente. Aí, Merendinha! Que seja mais lindo o luar. Eu já nem sei o que fazer com a saudade sem ter você. DJ Nenê do Interlan. Eu vi. Ele e o DJ. Ele e seu irmão Marcelo. Isso aqui com a gente, valeu. Pois estou longe, meu bem, de você. De só um pouquinho. Pois sem demora é preciso que eu me vá. Por Deus, sorria, não me mate assim de pena. Lenço branco longe a cena, pra que eu possa caminhar. Eu vou saudade aqui no, no calçadão do palácio, comandada por ele, DJ Jean, e hoje o DJ Tom Máximo aqui, tocando pra galera. Eu vou levar por esta vida fora a dor de contigo, aurora mais serena.

meu grande amor, vou confessar. O sonho mais lindo é o que tu é. E a saudade, meu irmão? Fiz dos meus sonhos realidade, a minha felicidade encontrei. Um amor sem ter fim que te trouxe a mim, meu amor, meu grande amor, vou colocar o mundo inteirinho. Estamos gravando ao vivo aqui, ouviu? O mundo inteirinho. DJ Tom. Ao vivo no calçadão. Eu descobri amor em teu olhar, DJ Tom. Sou tão feliz e quero até gritar. Quero ao vento espalhar. Ao mundo vou contar. Quando te vi, queria te dizer. Para mim, eras meu bem querer. Nos teus olhos eu achei razão para viver. Quando saímos lado a lado no jardim, senti que o mundo fora feito. É teu amor que faz com que eu me sinta assim. E a vida ao teu lado não tem fim. Pureza. Quando saímos lado a lado no jardim, estamos gravando no, a nossa festa ao vivo. Mundo fora feito, ao vivaço aqui para mim, no calçadão do palácio. O que faz com que eu me sinta assim? E a vida ao teu lado não tem fim. Quando te vi, queria te dizer que para mim eras meu bem querer. Nos teus olhos eu achei razão para. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Só aquelas do fundo do baú. Nem mesmo a dor que eu sinto para esquecer, DJ Tom. Nem mesmo o pranto que um dia por ti derramei. Tu não entendes que é triste chorar e sofrer. Embora tu não me queiras, não te esquecerei. Nem mesmo o calor de outros braços para eu mudar. Lá é outra história. Nem mesmo os dias que passam irão conseguir tu não entendes que é triste. Mas hoje tu vai ver. Às 4 da manhã. Terei por castigo na vida lembrar-me de ti. E aí, tio Pureza? Já implorei, eu já cansei de esperar. Eu já chorei. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, máximo. Tu não sabes quanto tanto por ti derramei. A mente tá abrindo. Embora tu não me queiras, não te esquecerei. Esse aqui é o calçadão aqui do Palácio dos Bares. E quem comanda a parada por aqui é o DJ Jean, viu? Toda segunda-feira, a partir do meio-dia, ele tá por aqui. E hoje eu tô máximo com convidado especial. E a gente tem que seguir a regra do homem aqui, né? Né, Jean? Implorei, eu já cansei de esperar. Eu já chorei, não posso me conformar. Alô! Deixa em paz, pois seu amor eu não quero mais. Deixa eu tomar mais uma. O que você fez foi tudo tão ruim, e o nosso amor já chegou ao fim. Eu posso até jurar, melhor amor não terá. Faça o que quiser, vou procurar outra mulher. Então vai. Tento te amar com todo o meu amor. Não me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho em paz, pois seu amor não foi capaz. Eu posso até jurar, melhor amor não terá. Faça o que quiser, vou procurar outra mulher. Acho que eu tô pegando pesado demais, né? Vou até jurar, melhor amor não terá. Faça o que quiser. Calma, filha, não te amestrua. Vou procurar outra mulher. Tentei te amar com todo meu amor. Não me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho em paz, pois seu amor não foi capaz. Eu posso... E a Net Digital está aqui com a gente. Melhor amor não terás. Faça o que quiser. DJ! Vou procurar outra mulher. Mais uma. Hoje eu tenho certeza, foi tudo mentira. Até o lugar que nasceu você quis esconder pra mim. Sua carinha de santa por pouco não enganou. E a saudade? Alguém que viveu de mentiras e tanto de amor. Então vai! Vai, você pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem só de ida. Não quero adeus nem despedida. Só quero ver você partir. Hoje eu quero você bem distante daqui. Dou 20 horas de prazo pra você sumir. Eu vou mudar de endereço pra não receber cartão. Nem receber aí, Grandalhão, um abraço a Uane e a Corpo Estranho, né? Vai, vai, tá aqui com a gente. Você pra mim já é passado. Aí, bonitão! Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem só de ida. Não quero adeus nem despedida. Só quero ver você partir. Músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. DJ Merandinha tá na área. Qualquer dia destes eu vou embora. Já não suporto mais tanto sofrimento. Eu sinto me bobo e sem motivo. Interlan e seu irmão Marcelo do restaurante A Ilha. Já aqui com a gente, né? Não sei o que será. E a saudade. Nosso amor. Muito cedo eu aprendi que a minha vida já não era a vida de um rapaz. Não podia mais fazer o que agora normalmente todo jovem faz. Certa noite o destino interrompeu a vida alegre do meu pobre pai. DJ Tom. Eu chorei quando senti que perderia o meu amigo, que eu não veria nunca mais. Ai meu pai, ai meu pai. Na, na, na, na, na, na, na. Ai meu pai, ai meu pai, não, não, não. Tanta coisa não aprendi por você não estar aqui. Logo, logo as circunstâncias então mudaram minha vida imediatamente. Uhul! E eu tive que parar de estudar. A minha mãe também ficou doente. Numa luta desigual eu fiz de tudo pra não perder outra vez. Mas devia estar escrito que o destino então se fez. Ai minha mãe, ai minha mãe. Na, na, na, na, na, na, na, na. tanta coisa não aprendi. Por você não estar aqui. Quando vi a minha mãe adormecida, minha mãe querida, eu suguei a sua boca na esperança de com ela dividir a minha vida, a minha juventude, um pouco da minha saúde. Calçadão aqui do Palácio dos Bares. É só sucesso, papai. Meus irmãos agora órfãos mal entendem toda a minha grande dor. Eu que fui a testemunha ocular de tudo, tudo, mas seja como for, vou seguir sempre adiante, procurando sempre alguém que possa me ajudar. Tanta coisa que eu devia aprender, agora tenho que ensinar. Ai meu pai, ai minha mãe, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ai meu pai, ai minha mãe, tanta coisa não aprendi, porque vocês não estão aqui. DJ! Saudade aqui no calçadão. Ouvindo esta música eu conheci um alguém, DJ Tom. Beijando seus lindos lábios me apaixonei. Máximo. Anos felizes vivemos, mas tudo acabou. Partiu e ficou a saudade de um grande amor. Na verdade, esta música fere o meu coração. Não toque essa música que eu não posso ouvir, porque ela recorda triste um amor que perdi. Dizem que um homem não chora quando sente saudade, mas na verdade fere o meu coração. Sei quando esta canção ela ouvir tocar, mesmo nos braços de um outro vibrando no amor, recordará nossos filhos e um lar que foi seu. E então vai chorar de saudades, assim como eu. Não toque essa música que eu não posso ouvir, porque ela recorda triste um amor que perdi. Diz ele mesmo, já. Não chora. O Alacid é o bonitão na época. Mas na verdade esta música fere. Na época que ele curtia lá no Copão, hein? Lá no fim de noite. Não toque essa música que eu não posso ouvir, porque ela recorda triste um amor que perdi. Não toque esta música que eu não posso ouvir, DJ. Outra pra ficar aqui no CD do calçadão. Te liga aí, meu irmão. Tão triste é a dor da despedida. Alô! Chorando assim